Produções e Mixagens, DJ Hugo. Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. Eu te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero dizer, hoje eu vou sair, curtir um barão light. Você é mais do que sonhei. Com o DJ Tapa, ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. Vai, menino, vai gravando que eu vou tocando. CD Batidão Light que você queria. Então toma. Segura, pião. Sou eu, a moça bonita que sonha com um vaqueiro pra roubar o meu coração. Cheguei, cheguei, eu vou te jogar um laço. Sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. Cheguei, cheguei.